vazame. Ribazambi. Sambi viaja no vento. Sambi viaja no vento. Sambi viaja no vento. O que você não enxerga, o Deus da arte? O que você não enxerga, o Deus da arte? Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! Viva Zambi! We'll be right back. Thank you.